começar. O amigo do campo ainda passa em novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal. Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, pessoal! O Prosa Rural está no ar trazendo muita coisa boa para quem vive da terra. Para quem vive da terra e da água também, né, William? Pois sem água não se vive nem se trabalha a terra. Exatamente, Selma. E é por isso que o Prosa Rural de hoje vai falar sobre como cuidar da terra para proteger a água. E com cuidado, ainda é possível criar peixes e manter a produção agrícola ao mesmo tempo. É isso que a gente chama de integração agricultura-piscicultura. Produção de vegetais e criação de peixes na mesma área. E quem vai explicar essa integração pra gente é o pessoal da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica em Palmas, no Tocantins. Então, fique ligado para ouvir o que os pesquisadores Leandro Bortolon e Júnior Avanzi têm a dizer. Quem conversa com eles é o jornalista Fábio Reinol. Um dedo de prosa. Eu vou começar perguntando pro Júnior. Júnior, o que a água tem a ver com o que a gente faz com a terra? Conta pra gente. Bem, Fábio, tem muito a ver. O que a gente faz com a terra afeta diretamente a água. Se a gente desmata as margens, a água fica mais barrenta. Se a gente não aplica corretamente os fertilizantes, esses fertilizantes podem ser carregados para dentro dos rios e do lago e de açudes. Da mesma maneira, os dejetos de animais também podem contaminar a água e assim por diante. Todas as práticas de manejo afetam de alguma maneira os recursos hídricos, que são os lagos, açudes, os rios, os córregos e até mesmo os lençóis de água que ficam debaixo da terra. Nossa, e como a gente deve começar a cuidar da terra, Júnior? O primeiro passo é saber a aptidão agrícola desse solo. Aptidão agrícola do solo, você sabe o que é isso, ouvinte? Ó, deixa que eu explico, William. É que cada solo tem características que fazem com que ele seja bom para determinadas atividades e não para outras. Por exemplo, uma terra que é boa para criar gado, muitas vezes não é boa para plantar milho. Você entendeu, né, ouvinte? Você precisa saber qual tipo de cultura certa para a sua terra. E para saber isso, só conhecendo as características do solo. Por isso, é sempre bom avaliar qual a aptidão agrícola de suas terras, ouvinte. Assim você vai poder investir na cultura certa e, claro, aumentar seus rendimentos. Agora é com você, Fábio Reinal. Como é que o produtor vai saber qual é a aptidão da terra dele? Para que serve a terra dele? Se é para plantar batata, se é para criar ovelha, para criar porco? Como é que ele descobre? Bem, neste caso, é necessário uma análise mais criteriosa. E essa análise, ela será feita com a presença de uma visita de um técnico na sua propriedade. Esse técnico, ele vai poder avaliar as características desse solo com mais profundidade. Mas também o produtor consegue fazer ou perceber qual a melhor aptidão agrícola da sua propriedade. Ele consegue diferenciar glebas que têm melhor produção, glebas que não têm presença de pedras, locais que têm uma declividade melhor. E essas áreas com melhor aptidão agrícola é que devem ser destinadas às culturas que deem maior retorno econômico. Então o produtor agora já sabe o que ele vai plantar em cada parte da terra dele. E eu vou perguntar para o Leandro, como é que ele vai fazer para proteger a água? Um dos principais problemas que a gente costuma encontrar na água são os fertilizantes do solo, que através da água da chuva vão parar na água. Ou seja, no rio, no lago. Exatamente. Principalmente nitrogênio e o fósforo. Quando vão parar na água, eles aumentam a quantidade de algas, seja no rio ou no lago, e isso é um problema. E agora, ouvinte, continue ligado, porque você já vai saber por que essas algas são tão ruins para as águas. Essas algas, em grandes quantidades, são muito ruins para a qualidade da água, pois elas diminuem a quantidade de oxigênio nelas ali presente. Ou seja, e a falta de oxigênio na água é ruim? Por que que é ruim? É ruim, Fábio, porque ela prejudica o crescimento dos peixes, pois os peixes também precisam de oxigênio para viver e limita o uso dessa água não só para a criação de peixe, mas também para o consumo humano e dos animais que precisam beber água na propriedade. Ou seja, não dá para nem gente beber, nem animal, né? Não dá. Tá assim. E também, Fábio, olha, prejudica se essa água for utilizada para recreação. Eu não posso utilizar, então, essa água para fazer um pesque-pague, um turismo rural, que hoje está crescendo muito, né? Então essa água ela vai ficar limitada. Nem para tomar banho. nem para tomar banho. Ou seja, se ele costuma nadar nesse rio ou nesse lago, se a água estiver toda verde, cheia de algas, não dá para tomar banho nela. Esse fenômeno nós chamamos de eutrofização. E a eutrofização é uma coisa que o produtor sozinho não tem como resolver, hein? Por isso é muito importante evitar que ela aconteça. Principalmente hoje, quando a gente busca a diversificação na propriedade, com a integração de sistemas produtivos, como a integração entre a agricultura e a piscicultura, e a água está nessa condição de toda verde, aquele tapete verde por cima, os peixes vão acabar morrendo por falta de oxigênio e de luminosidade. Isso é muito comum a gente observar muitas vezes em tanques escavados. Mas também, se eu tenho um rio próximo da propriedade e esse rio estiver eutrofizado, o produtor não pode captar essa água para a criação do peixe e também para qualquer outro uso. E se não for o rio, se for o tanque dele que eutrofizou, o que ele faz, hein, Leandro? Bom, nesse caso, o produtor deverá primeiramente consultar um técnico para identificar as causas dessa eutrofização e tomar as medidas necessárias para a solução. Muitas vezes será preciso esvaziar o tanque para substituir a água eutrofizada por uma de melhor qualidade. Mas é preciso cuidado. Para evitar a contaminação de rios e lagos, é preciso consultar um técnico para saber que destino dar a essa água eutrofizada. Leandro, explica para a gente também os químicos da lavoura. Os insumos químicos que a gente joga na lavoura, eles podem prejudicar o rio também? Podem. Alguns químicos, como fertilizantes, inseticidas e herbicidas, eles também podem ser levados para o curso d'água e contaminá-los. Muita atenção para quem trabalha com piscicultura e agricultura numa mesma propriedade. Por exemplo, eu tenho alguns açudes grandes lá e eu utilizo aqueles açudes para a criação de peixe, mas eu tenho uma área agrícola em volta. Então eu tenho que prestar muita atenção com esses químicos aplicados em excesso, porque eles podem prejudicar a qualidade da água do açude, chegar no açude, então. Exatamente. E para saber a quantidade certa de cada insumo para a sua terra, basta consultar um técnico de extensão rural de seu estado ou município. Com base na análise de solo, análise de resíduo orgânico e sequência de culturas a serem plantadas, é que se define a quantidade correta de fertilizantes químicos ou orgânicos e defensivos a serem aplicados. E agora atenção, hein? Não tire a cobertura vegetal das áreas próximas da água. Se você tirar, o solo vai se desmanchar e parar dentro da água. E isso se chama erosão. E a erosão é um problema muito sério. Além de assorear os rios, a erosão prejudica as lavouras. Isso porque ela leva embora a camada de cima do solo, a mais rica em nutrientes. E você, amigo ouvinte que acompanhou o programa, já sabe como é importante cuidar do solo, seja para atividades agropecuárias ou de piscicultura, ou ainda para as duas atividades integradas. Mas se você ainda tiver alguma dúvida sobre como cuidar do solo para proteger a água, é só ligar para a Embrapa Pesca e Aquicultura, DDD 63, telefone 3229-7835. Não conseguiu anotar? Vou repetir. Embrapa Pesca e Aquicultura, DDD 63, telefone 3229-7835. Mas se preferir, pode ligar de um orelhão ao telefone fixo para o Prosa Rural. A ligação é gratuita. 0800-646-1160. Repetindo. 0800-646-1160. Agora vamos passar a palavra para o Serviço Florestal Brasileiro. Minuto do Serviço Florestal Brasileiro. Estima-se que existam na Amazônia mais de 11 mil espécies de árvores. Apesar dessa imensa diversidade, a extração de madeira costuma se concentrar sobre poucas espécies. Não é à toa que hoje existem restrições ao corte do mogno e da castanheira. O Laboratório de Produtos Florestais do Serviço Florestal Brasileiro procura estimular o ingresso de outras espécies no mercado. Para isso, realiza estudos sobre novas madeiras para mostrar que existem alternativas alternativas tão boas ou até melhores que as já usadas. Agora, os dados de 50 espécies da Amazônia podem ser consultados no segundo volume do livro Madeiras Tropicais Brasileiras, lançado este ano como parte das comemorações pelos 40 anos do Laboratório de Produtos Florestais. A publicação traz informações sobre a durabilidade natural, as características e os usos de espécies, por exemplo, como breu vermelho, tamarindo, preciosa, pau-sangue e angélica do Pará. Usar novas madeiras é uma forma de valorizar a diversidade da floresta e de contribuir para a viabilidade técnica e econômica do manejo florestal sustentável. E a gente encerra o programa com a bela canção de Zé Mulato e Cassiano, Tarde no Sertão. Favas contadas. Cai a tarde no sertão, logo a noite vai chegar. Homem, larga do arado, pega a foice e o machado, vai pro rancho descansar. Choça no grotão, desafia a solidão do ermo. Sabiá, o seu vizinho, guardião do seu ranchinho, canta uma paixão sem ter. Sobe a sombra no espigão, passará em sinfonia um coral de alegria, inocente orquestração. Sofre o cabo, a saudade pouco a pouco amola. Solidão traz nostalgia, esperando um novo dia, desabafa na viola. Nosso tempo acabou, mas semana que vem tem mais, hein? Até lá, pessoal. Até o próximo programa, ouvinte. Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Fábio Reinol. Edição, Mônica Silveira. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Pesca e Aquicultura.